Senhor Deus, dá-me forças quando o corpo se sentir cansado. Dá-me esperança quando o coração se sentir vazio. Dá-me, Senhor, tranquilidade e sabedoria para resolver os problemas. E assim entrego a Ti, meu Deus, o meu destino. E que em Suas mãos, fazei de mim um homem vencedor. Fazei de minha vida a plenitude da felicidade, do amor e da justiça. Sei que existe uma luz que sempre me conduz. Sou guiado por ela e essa luz é Jesus. Ela está sempre comigo o tempo inteiro. Está no meu coração o amor verdadeiro. Ela é mais forte que o vento de um tufão, mais forte que o vulcão quando está em erupção. É a luz do meu Deus que está no meu coração. Saia do mundo das trevas, se conduza à luz. Pode crer a poder no sangue de Jesus durante a vida inteira. Ele estará sempre aqui. Ele é o começo, o meio e também o fim. Com muito orgulho, irmão, Jesus Cristo vive em mim. Ele está do seu lado em todo momento. Fé em Deus, ladrão, Ele está sempre por perto. Aposente o armamento e faça a revolução. Jesus Cristo é minha vida, Ele é a salvação. Se você quer encontrar a felicidade, abra o seu coração, só Jesus te conduz à verdade. Se você está desempregado e iludido, nunca se esqueça de Deus, que estará sempre te ouvindo. Se você procura algo para melhorar sua vida, comece agora desde já, mano, leia a Bíblia. A salvação é de graça e é de Deus pra você. Não é gibi nem teatrinho de ator pela TV. Deus Pai, meu Senhor Todo-Poderoso, distancia minha vida do lugar maldoso. Deus Pai, meu Senhor, meu melhor amigo, estando ao lado de Deus, não preciso de inimigo. Deus Pai, meu Senhor Todo-Poderoso, distancia minha vida do lugar maldoso. Deus Pai, meu Senhor, meu melhor amigo, estando ao lado de Deus, não preciso de inimigo. Deus pra mim não é dinheiro, não é ibope. Deus pra mim não é estrela do horário nobre. É muito mais do que isso, o seu poder. Sangue bom, tudo pode, quem nele crê. Deus pra mim é o verde da natureza. Pra quem tem fome, irmão, o alimento sobre a mesa. Quem vive a vida em paz, sem vaidade, o sorriso maravilhoso da terceira idade. Quem vive a vida mesmo sendo sofrida, quem acredita que Jesus é a saída. Tudo que é de bondade é de Jesus. Ela é a luz que me guia e me conduz. Ele está sempre presente em minha mente. Sou maloqueiro da quebrada, mas um homem consciente. Mensageiro da paz, luto sempre por ela. Pedindo a Deus que ilumine o planeta Terra. Que o homem não destrua a natureza. Que tenha bons pensamentos e ideias firmeza. Assim a vida com certeza irá melhorar. Violência, crime e drogas irá se acabar. Não olhe apenas para o seu umbigo. Faça o que há de melhor. Tenha mais um amigo, o melhor amigo. Sempre está bem pertinho de mim, dentro do meu coração. Felicidade é assim na minha mente. Ele está sempre presente no fundo da minha alma, como um elo da corrente. Oh meu Deus, meu amigo, o meu destino, o meu amor pelo Senhor é eterno, é divino. Em meu nome o Senhor derramou sua glória. Agora em nome do Senhor vou em busca da vitória. Em busca da vitória. Deus Pai, meu Senhor Todo-Poderoso, distancia minha vida do lugar maldoso. Deus Pai, meu Senhor, meu melhor amigo, estando ao lado de Deus, não preciso de inimigo. Deus Pai, meu Senhor Todo-Poderoso, distancia minha vida do lugar maldoso. Deus Pai, meu Senhor, meu melhor amigo, estando ao lado de Deus, não preciso de inimigo. Mantenha na sua boca, irmão, boas palavras, na mente bons pensamentos e no coração bons sentimentos. A providência divina se encaminha em fazer o resto. Você tem tudo pra vencer, acerte na decisão. Entregue-se nas mãos de Deus, essa é a solução. Na estrada da vida é necessário cair, para você se levantar e mais forte poder seguir. Trabalhe, sirva, confie na sua capacidade e será bem sucedido na vida. Essa é a vantagem de estar ao lado de Deus, o seu melhor amigo. E igualdade entre os povos, o caminho mais lindo. A vitória sobre as dificuldades tem gosto de felicidade. Assim eu sigo a minha vida na fé sem vaidade. A sua força é grande quando vem de Deus. Levanta, erga a cabeça, você venceu. As suas qualidades cobrirão os seus defeitos. O que é certo é de Deus, o caminho perfeito.